Vamos orar, estenda sua mão aqui, vamos abençoar a vida do pastor, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela vida do pastor William, Pai, pela disposição que ele tem em te servir e pela disposição que ele tem em ministrar a sua palavra de ensino, de refrigério, de descanso para nossas almas. Pai, usa ele essa noite poderosamente para impactar nossas vidas e que nós possamos aplicar aquilo que ele vai ensinar essa noite, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Amém, as crianças. As crianças e os teens. Versículo que happened for you. Amém, boa noite. Vocês estão sabendo, a gente está fazendo uma série no livro do Provérbios. E a gente falou na primeira semana sobre capítulo 1. Então, é bom quando nós estamos pensando sobre a Bíblia, sobre as coisas da Bíblia. É bom nós entendermos bem o que é a grande ideia de cada... A gente vai fazer isso com esse livro do Provérbios. A grande ideia de cada capítulo, ok? Então, capítulo 1 tinha uma grande ideia que a gente já falou quase o tempo inteiro. Eu falei sobre esse assunto. Vocês lembram o que era? Em capítulo 1, o temor do Senhor, é bem isso. A gente estava falando sobre o temor do Senhor, o princípio de sabedoria. Todo mundo quer andar com sabedoria, não é verdade? Ou eu quero ser um pai mais sábio, eu quero ser uma pessoa mais sábio. Nós queremos isso, mas para ter em nossa vida, uma coisa primordial nós precisamos ter: o temor do Senhor. É engraçado porque quando nós pensamos sobre o temor do Senhor, tem pessoas que falam, temor do Senhor não é como um medo, sabe? É um grande respeito. E essa frase, essa explicação, existe uma verdade. Mas, gente, eu preciso falar com vocês também. Junto com isso, a gente precisa ter um temor que um temor. Por quê? Porque a Bíblia fala, Deus vai julgar a gente por nossas ações e as coisas que nós fazemos nessa terra. Então, a gente precisa ter um grande respeito, mas também nós precisamos ter um grande temorzinho do Senhor também. Entendeu o que eu estou falando? Ou seja, eu vi pessoas, não pode ser mais cheio, eu estou brincando. A gente precisa ter essa coisa na nossa vida para ter sabedoria. Sem isso, a gente não vai ter sabedoria. Então, o que é um temor do Senhor na prática? Esse é o que a gente sempre precisa fazer. A palavra de Deus fala isso. Ah, então, eu tenho temor de Deus. Então, você está obedecendo Ele completamente, 100%, em tudo que você faz. Todas as áreas em sua vida, você está fazendo isso? Ah, tudo não, mas eu não quero exagerar, sabe? Então, a verdade é, nós não estamos fazendo isso por um motivo. E hoje à noite, eu quero até falar sobre essa questão. Porque às vezes o povo, a gente, sabe o que a gente deve fazer. Mas às vezes, até sabendo o que a gente deve fazer, nós não fazemos isso. Paulo, Romanos 7, fala a mesma coisa. Eu quero ser mais santo, eu quero fazer essas coisas. E as coisas boas que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Hoje eu quero tratar isso. Então, a primeira semana, o primeiro capítulo fala sobre o temor do Senhor. A segunda semana, que era a semana passada, a gente falou sobre três palavras. Vocês estão lembrando? Conhecimento, entendimento e sabedoria. A Bíblia em Provérbios fala muito sobre essas três palavras. Conhecimento, sabendo mais sobre o assunto. Entendimento, ligando os pontos que principais da coisa. E sabedoria, com uma vista para cima e vivendo o resultado dessas coisas, ok? Então, vamos lá. Capítulo, hoje a gente vai falar sobre o restante do capítulo 2. Então, a temor do Senhor foi a primeira semana, Essa foi a segunda. E hoje a gente vai falar, eu uso outra cor só para vocês não cansar dessa coisa. Eu vou falar sobre Provérbios 2 e a segunda parte da coisa. E a gente vai falar, coisa principal, a direção, não intenção, determina destino. Ok? Vamos lá. Provérbios 2, 7 e 8 fala esse versículo. E era uma passagem que eu estava lendo todo dia por um motivo. Era uma época em minha vida que eu estava realmente pensando muito da minha vida. Eu estava pensando, eu estava bem mais jovem, eu estava pensando, Deus, eu quero fazer mais para ti. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ter as bênçãos de Deus na minha vida. Como eu posso fazer isso? Porque eu, olhando pessoas, até na época, era muito tempo atrás, eu vi até pessoas que tinham Jesus no coração, mas eles não estavam experimentando tudo que Deus tem na vida deles. E era uma coisa incoerente em minha cabeça, eu não sei se outras pessoas têm esse visto também. Como é possível que alguém aceite Jesus no coração? Como é possível que eles até podem falar em línguas e batizado no Espírito Santo e ainda não vive na vitória? Sempre está embaixo da água, sabe? Sempre está endividado, sempre está com problemas. O que está errado? E era um assunto que eu estava olhando bastante. E esse assunto, ou seja, o resultado desses pensamentos eu vou falar hoje. Então, a Bíblia fala o seguinte: ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então, eu estava olhando esse versículo e como eu estava falando, às vezes a gente está lendo bastante versículo, capítulos, coisas assim, mas não estão mastigando bastante. Eu estava mastigando, eu estava pensando, eu estava olhando isso. Deus, eu quero essas coisas. Vamos lá para o próximo slide. Isso. Eu vi essas três coisas: sucesso, proteção, e guarda e protege é mais proteção. Puxa, eu pensei, Deus, isso é a receita que eu quero. Eu quero sucesso e proteção para minha família. Acho que é uma boa começa de coisas. E depois eu fiz uma ligação, como eu fiz a semana passada, eu fiz uma ligação. Quem recebe esse sucesso, quem recebe essa proteção? Porque olha o que fala, ele reserva o sucesso para o justo. Ele protege o quê? Quem anda com integridade. Guarda a vereda do quem? O justo. Protege o quê? As fiéis. Ou seja, Deus, até quando nós temos Jesus no nosso coração, existem algumas promessas que a gente tem. Promessas do que quando nós morremos, a gente vai para o céu, coisa assim. Mas a gente ainda tem bastante vida, a gente precisa viver. E a gente vai sofrer ou ser abençoado pelas escolhas que nós escolhemos em nossas vidas. Como a gente vive a nossa vida vai determinar muito a vida que nós temos e a satisfação que nós temos nela também. Vamos lá. Gente, eu não sei quem inventou o GPS, mas eu amo essa pessoa. Sabe, eu amo essa pessoa de coração, porque eu acho, resolveu 50% dos problemas do meu casamento, sabe, GPS. Porque eu sempre dirijo e Debbie sempre era a pessoa com as mapas. Quem tinha pais que tinha centenas de mapas de papel na coisa, sabe? Na época, eu lembro, meus pais lá na cidade de San Francisco, gente, uma cidade louco, sabe, para dirigir e meus pais fazendo isso, meus pais brigando e coisa assim. Agora com GPS, sabe, é maravilhoso. Existe esse princípio, eu quero desenvolver hoje à noite, essa coisa do GPS. Esse é nosso Joinville. Acho que, não sei se tem na flecha lá da igreja. Vamos lá para o próximo. Debbie, pode ler para mim? Uma das principais razões pelas quais a maioria das pessoas não conseguem o que querem é que não decidiram o que querem. Elas não definiram seus desejos em detalhes claros e convincentes. Tá, então eu peguei essa citação para falar, ok, esse é nosso Joinville. Eu tenho acesso do GPS, mas se eu não tenho nem uma ideia onde eu estou querendo chegar, não ajuda bastante, não é verdade? Pode, eu posso saber os nomes da rua, eu posso saber até os bairros, coisas assim, mas eu preciso de um destino final que eu estou chegando. Em nossa vida, quando nós estamos tomando decisões, esse ajuda bastante. Primeiro, sabendo onde eu quero chegar. Qual tipo de família você quer? Identifica isso. Qual tipo de filhos quando eles crescem? Qual tipo de marido você quer seu filho ser? Qual tipo de relacionamento você quer com seu cônjuge? Jovens que estão namorando ou querendo namorar. Qual tipo de homem de Deus você quer? Nós podemos, esse primeiro passo é o que nós queremos. Então, eu coloquei o, como se chama aquele coisa vermelha? Aquele ponto. Então, essa é a nossa igreja, gente. Quem não sabe, esse é onde vocês estão. A gente chegou. Vamos lá, próximo. Geograficamente falando, você não pode chegar onde você quer chegar se você não sabe onde você está para começar. Você precisa de um ponto de referência. Da mesma forma, você não pode chegar onde você quer na vida até que você esteja disposto a admitir onde você está para começar. Então, o primeiro é sabendo onde eu quero chegar, o outro é entender bem onde eu estou, sabe? Próximo, vamos lá. O que acontece muitas vezes... que eu percebi, a gente, como os pastores viu, tem muitas pessoas que até fez o primeiro passo, eu quero chegar lá, eu quero ser um homem de Deus, sabe? Mas, no momento para tomar decisões, eles fazem o quê? Sabe, o nosso governo, sabe, eles pegam muita coisa nossa, então eu não vou pagar todos os impostos, sabe, que eles precisam, porque, sabe, se eu faz isso, o governo, gente, ele sabe que a gente vai mentir com isso, e eles estão contando, esse faz parte da contagem. Você já ouviu essa conversa? Eu ouvi bilhões de vezes, sabe? Então, tudo bem, se você quer ser uma pessoa que quer mais grana, sabe? Então, vai naquela direção. Sabe? Eu quero ser honesto. Eu não quero ser um homem de Deus. Eu não quero ser um homem de integridade. Eu quero ser uma pessoa que tem mais grana no final do mês. Ou é possível você quer ser uma pessoa presa também? Não paga os impostos e quem sabe? Entende? Ou seja, tem pessoas que não fazem o que é certo, fica preso e fala, Jesus, eu não estou entendendo. Sabe? Você prometeu proteção. Você prometeu sucesso. Cadê? E a Bíblia está falando, cadê a sua integridade? Cadê essa fidelidade que Jesus está querendo de nós? Essa é a nossa parte. Nós precisamos definir bem o que eu quero e trabalhar duro naquela direção. Quando nós fazemos isso, e para de ir na direção oposta, como eu uso bilhões de vezes aqui, jovens querendo ter um casamento bem legal, mas até namorando pessoas que não amam Deus, como você vai ter sucesso? Sabe? Quando seus valores são tão diferentes. Não, mas sabe que é, Deus falou comigo, meu coração. Sabe? Então, define seu destino, define onde você está, e anda naquela direção, anda naquela direção, e você vai chegar mais perto desse objetivo mais rápido. Esse é onde eu coloquei a frase direção, não intenção, determina o destino. Aquele exemplo do homem de Deus. A intenção dele era para ser um homem de Deus. Mas a direção dele era fazendo coisas que não era. Eu quero um bom relacionamento com minha esposa. Eu só grito 2 ou 3 vezes por dia com ela. Sabe? Eu sou um pouco estúpido, mas olha, ela me deixa com raiva mesmo, sabe? Ou seja, a intenção é para ter um bom casamento. Mas a direção é outra coisa. E a gente vai... O resultado vai ser o que as sementes que nós estamos plantando. Ou seja, a direção que a gente está entendendo é onde a gente vai desfrutar as escolhas. E naquele direção, entende o que estou falando? Ou seja, não é só nossas intenções. Tem essa citação da Andy Stanley. Tenho falado com muitas pessoas que querem discutir os seus problemas. Mas eles realmente não têm problemas. Eles escolheram viver na direção errada. Eles não precisam de uma solução. Eles precisam de uma nova direção. Vamos lá. Então, nessa época que eu estava lendo esse provérbios, também eu estava lendo aquele 7 Hábitos, o famoso livro que eu falo todo domingo quase sobre. E nesse livro ele falou sobre uma declaração de missão pessoal. Ou seja, definindo bem o que são os passos que você quer tomar. E eu entrei no meu computador, eu acho que eu tinha esse mesmo coisa, eu escrevi em 80 alguma coisa, 1980 alguma coisa. Mas eu coloquei para vocês. Então, esse era uma coisa minha, por minha vida, que eu coloquei. Eu era uma pessoa meio desorganizada, sabe? Então, eu estava fazendo muitas coisas e realmente eu estava esquecendo bastante coisas. Então, eu vou tomar o tempo necessário para planejar o trabalho de amanhã hoje. Porque se eu sei que posso fazer coisas mais importantes em menos tempo se eu planejar meus dias e semanas. E porque eu deveria apenas administrar o meu tempo quando eu posso liderar a minha vida? Então, essa frase é o que eu escrevi, ou plagiou, não lembro, mas peguei, é como uma coisa que, ok, é uma destino, onde eu quero chegar? Eu quero ser uma pessoa bem mais organizada, ok? Então, eu fiz essa declaração da missão pessoal, ok? Que é um bom passo, concorda comigo? Sim, obrigado. Então, mas ainda não é suficiente. Sabe por quê? Essa é a intenção, não é? Direção, não intenção, determina o nosso destino. Então, intenção é um passo. Então, eu quero ser mais organizado. Então, o que eu fiz? Quem me lembra na época? Eu comprei uma agenda, sabe? Eu comprei uma agenda pequena, mas eu tinha tantas coisas que eu colocava na agenda, não funcionou mais. Então, eu comprei uma bem grande. Pessoas, até na época, tiraram muito sarro de mim, sabe? Porque era uma pasta desse tamanho, sabe? Era muito grande. Para jovens perguntando por que não colocou no telefone, não tinha telefone naquela época. Então, tudo era papel. Ou seja, o que eu fiz? Eu tinha essa intenção, mas também eu tomei passos bem práticos para ser mais organizado. Além de colocar todas as coisas na agenda, eu sempre estava olhando, eu estava vivendo, eu aprendi uma prática para colocar tudo naquela coisa. E eu realmente tornei-se. Eu fiquei uma pessoa bem mais organizada no final. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para mostrar que existem essas coisas mais práticas que nós precisamos fazer. Essa é uma coisa mais fácil. Ou seja, gerenciamento do tempo, coisa assim, compra uma agenda, vive com uma agenda, ok? Agora, eu coloquei a segunda coisa, que é um pouco mais difícil. E esse veio daquela declaração de missão. Eu vou trabalhar duro para ser justo, irrepreensível e fiel. Porque Provérbios 2, 7 e 8 diz, ele reserva sensatez para o justo, Ou seja, eu identifiquei bem claro, esse ano, esse tempo, eu quero ser essas três coisas. Irrepreensível, justo e fiel. Da mesma maneira que eu comprei agendas, coisas assim, eu decidi maneiras para fazer isso. Qualquer momento que tinha um momento de decisão, para realmente tomar uma decisão e não ser irrepreensível, ou fiel, ou justo, eu caio sempre no lado dessas três palavras. Por quê? Porque eu quero sucesso, eu quero proteção. Você viu, mais e mais, se a gente quer o bênção, a gente precisa ligar o bênção com o trabalho que o bênção exige. Quando nós fazemos isso, a gente vai experimentar um maior nível de bênção. E a nossa vida vai mudar. A gente vai começar a tomar decisões boas, bem melhores. E Deus pode até liberar mais bênçãos sobre nossa vida. Se a gente fica só nessa coisa, eu mereço porque eu sou filho, eu mereço e eu sou filho, eu mereço e eu sou filho. Chega um ponto que até Deus está falando, merece e é possível, mas por o melhor bem de você, eu não vou liberar esse bênção por sua vida. Por quê? Porque existe um andamento, a gente colocando na prática as coisas de Deus, para Ele liberar todo o bênção por nós. Vamos lá. Então, eu coloquei a nossa frase daquele homem lá embaixo, aquele verde é o destino que Deus tem por nós. É interessante porque a Bíblia fala muitas vezes sobre não ir para a direita, não ir para a esquerda, mas segue na frente, coisa assim. Deuterônimo é um desses. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. A Bíblia, eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia não fala, pois isso, tenha cuidado de fazer pelo menos 80% que o Senhor, seu Deus, ordena. E se você realmente quer ser legal, sabe, faz 85%, sabe? A Bíblia não fala, por isso, tenha cuidado de fazer mais do que seu vizinho. A Bíblia, sabe, a Bíblia fala, não é sábio para um homem fazer uma comparação com outros homens, outras pessoas. Nós precisamos fazer uma comparação de como a gente está vivendo a palavra de Deus em nossas vidas. Quando nós alinhamos nossas vidas com o que a Bíblia está falando, as bênçãos vêm, a proteção vem, o sucesso vem. E esse é o que nós queremos. Por quê? Porque esse é o caminho para a gente realizar o nosso destino. Deus tem muito para vocês fazerem em sua vida. Eu tenho 52, quase 52. Eu já estou esquecendo minha idade, sabe? Coisa traumática. Depois de 50, você começa a fazer isso. Mas é interessante como eu estou olhando. E pessoas, alguém falou comigo semana passada, sabe? Oh, pastor, você está no outro lado da montanha, sabe? Está pegando velocidade agora, sabe? Eu olho para minha vida, eu penso o que eu fiz em minha vida. Eu penso sobre o legado que eu vou deixar. O legado dos meus filhos. O que, se eu fiz suficiente. Interessante como, eu não sei se todo pai é assim, mas eu não fiz suficiente. Veja, semana passada eu até escrevi a um dos meus filhos pedindo perdão de alguma coisa, sabe? Eu estava pensando, veja, eu realmente não fiz isso o suficiente na vida dele. Eu escrevi ele, sabe? Ele era super tranquilo sobre isso. Mas eu estava pensando, poxa, eu cuido bem, eu penso bem sobre essas questões. Sabe? Nós precisamos cumprir o nosso destino. Nós precisamos deixar um legado grande. Legado não é como herança financeira para nossos filhos. Às vezes, o legado que a gente faz... Sabe o que uma pessoa estava pensando essa semana? Quando eu era um teen, eu estava na escola, eu falo às vezes sobre essa experiência traumática da minha vida, sabe? Eu fui para uma escola extremamente pesado, extremamente perigoso. E tinha bullying naquela época, em uma maneira, sabe, muito terrível. E tinha algumas pessoas que era horrível para mim, sabe, horrível. E tinha duas ou três pessoas naqueles 2 anos que eu estava nessa escola, que eu lembro, eu pensei, eu vou morrer de caras me apanhando, sabe, me batendo. E eu lembro esse cara, eu só lembro, o sobrenome dele é Rodrigues. E ele entrou, e ele parou a cara de, ele achou que 15 batidas no rosto era suficiente, e ele parou esse cara de sempre me pegar todo dia, sabe? Eu lembro, sabe, é uma coisa engraçada, Gedi, eu lembro sobre uma salvação. Sabe, todo dia eu tinha ódio de ir para a minha escola. Eu tinha medo, medo mesmo, sabe? Eu sempre estava cuidando, tentando andar nos lugares certos, menos perigoso. Eu fiz xixi, desculpe falar isso domingo. Eu fiz as necessidades antes da escola, só para não entrar nesses lugares, porque lá todo mundo vai te pegar. Mas tinha alguns anjos que estavam na minha escola e não tinha suficiente anjos. Gente, sabe quando eu falo anjo, é uma pessoa que me salvou, sabe? Eu lembro até hoje, eu até tentei procurar essa pessoa na Face, só para falar obrigado. Sabe, gente, essa é uma coisa que todos nós podemos fazer. Tem pessoas que estão sentindo muito só. A nossa Joinville é uma cidade maravilhosa. É um pouco difícil nesse mês, sabe, da tanto calor. Mas, em geral, gente, nós moramos em uma cidade maravilhosa. Mas nós moramos em uma cidade de muitas pessoas que não é daqui. E tem muitas pessoas que até falam conosco. Pastor, 3 anos aqui, eu não tenho nenhum amigo. Como é possível? Sabe? Às vezes, o nosso destino, o nosso legado vai ser como esse homem, né? Esse criança na época era para mim. Quem sabe se não é para vocês? Puxa, eu estava muito triste. E aquela pessoa, depois do culto, viu que eu estava triste e conversou comigo e orou por mim. Aquela oração me impactou minha vida. É engraçado essa coisa, como a gente às vezes impacta a vida de pessoas não fazendo coisas que a gente acha que vai impactar vidas. Normalmente, pensa sobre quem impactou sua vida. Muitas vezes é um ato de misericórdia, alguma coisa inesperada que aconteceu num momento inesperado também. Essa é uma coisa positiva, por quê? Porque todos nós podemos fazer isso. Eu lembro algumas vezes, a gente até passando, literalmente passando fome. Eu lembro uma pessoa chegando e pegando um grana e colocando isso na minha bolsa aqui. Graças a Deus, eu usei uma camiseta com bolsa naquele dia. Sabe? E ele só falou, olha, Deus falou comigo para dar isso para ti. Sabe? E num momento, sabe, que eu estava, era bem difícil. Que Deus está chamando você para fazer? Não pense só financeiro, não pense só colocando alguma coisa na bolsa de alguém, mas às vezes pense sobre pedindo, convidando alguém para sua casa para almoçar, eu não sei. Mas Deus tem coisas por nós. Então, essa coisa, Deus está querendo para a gente ouvir a voz dele mais. Mas também, Deus está querendo para a gente andar nesse caminho reto, fazendo as coisas que ele está pedindo, e quando nós fazemos isso, vai ter a bênção. Como evitar o direita e esquerda? Eu tenho essa pergunta para vocês. Então, por que as pessoas andam tomando o caminho errado, mesmo quando sabem o caminho certo de tomar? Então, a gente estava conversando a semana inteira sobre isso. Eu coloquei três coisas. Vou falar sobre algumas outras, mas esses são, em nossa experiência, eu vou falar. São três motivos principais que pessoas tomam a decisão errada até sabendo a decisão certa para tomar. Primeiro, eles faltam o temor do Senhor. Sabe o que é, gente? Quando você é solteiro, eu posso ser bem honesto com vocês? Pureza não é tão divertido como o pecado. Eu sei que é ruim falar isso como pastor, mas a verdade, a carne gosta de pecar, não é verdade? O nosso desejo da carne é para fazer coisas. A gente sabe que não agrada a Deus, mas, puxa, a carne fica bem, bem feliz, não é verdade? Mas quando nós temos o temor do Senhor, a gente não pega a esquerda, a gente fica firme naquele coisa, sabendo que a gente... confiando, esse demonstra confiança em Deus. E Deus pode dar as bênçãos por nós quando nós fazemos isso. Gente, pessoas pecam, coisas acontecem, coisas, ninguém está aqui te julgando, coisas, oh, pastor está falando de mim. Não pensa isso. Eu estou falando de todos nós. A nossa tendência da carne é para satisfazer os desejos da carne. E Deus sabe isso. E por esse motivo ele se sente tão honrado quando você obedece. Quando ele faz, você faz o que ele pede. A segunda coisa. Essas palavras com aquele traço no meio não é... Falta-lhes a habilidade de enxergarem a trajetória de suas escolhas. A Bíblia fala, prudente percebe perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Semana passada, quando a gente está falando sobre conhecimento, entendimento e sabedoria, essas coisas juntas criam uma habilidade para ver a trajetória das coisas. Se eu continuar fazendo essas decisões que eu estou fazendo, ou tomando essa decisão, o que vai ser o resultado final dessas decisões? Pessoas que usam essas três palavras, eles realmente fazem melhores decisões. Normalmente, pessoas que é muito bom e têm muita bênção e muito sucesso na vida deles, eles têm uma habilidade muito bom de ver a trajetória das coisas. Eles podem até quase prevenir o futuro, sabe? É impressionante. Então, pessoas que fazem isso, às vezes, eles não estão olhando bem na frente, eles estão olhando sobre, oh, é uma decisão bem bom. Essa é uma decisão bem bom. Sabe, pastor, oh, vai ser muito bom. E a gente fala, não sei, sabe. E muitas vezes é por quê? Porque a gente está pensando, olhando a trajetória dessa coisa. É bom, às vezes, muitas vezes, no curto prazo, mas no longo prazo, não sei. A terceira coisa que eu coloquei, eles não estavam dispostos a pagar o preço. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Então, ser um homem justo, com integridade, existe um preço. Sabe o que é preço? O preço, às vezes, é pagando os impostos que o governo... existe, sabe? Oxa, às vezes é fazendo muitas coisas que a gente não quer, sabe? Pagando um preço também é até no nível que eu estou falando sobre comprando livros, coisas assim. Recebi uma mensagem essa semana de alguém que falou: pastor, eu comprei esse livro sobre esse assunto, sabe? Fiquei muito feliz, pagando esse preço, sabe? A gente quer, quem acha, se eu oro mais, que vai ter, minha vida vai melhorar se eu oro mais? Todo mundo concorda comigo? Então, existe um preço por isso. Hoje à noite, depois da mensagem, a gente vai falar mais ou menos 8 minutos sobre uma oportunidade de pagar um preço. Jejum, sabe? Jejum é pagando um preço. Eu estava explicando para minha mãe sobre o jejum de Daniel, sabe? Eu falei: mãe, sabe Daniel, a cara dos leões? Ela falou sim, porque ela estava perguntando alguma coisa. Eu não sei porque eu entrei nesse assunto com minha mãe, mas eu estava falando e eu falei: não, mãe, mas a gente só vai comer coisas assim, a gente vai evitar carne, leite e doces, sabe? E ela falou: isso é ridículo, por que você vai fazer isso? E eu não sei porque eu ando com tanta crente, sabe? Acho que ninguém falou comigo: isso é ridículo, por que você faz isso? E por que você vai falar com a igreja para fazer junto com você essa coisa ridícula, sabe? Eu falei: mãe, essa é uma maneira que a gente honra a Deus, sabe? Ela falou: você honra a Deus só comendo esse coisa ruim? Falei: é mais ou menos isso. Ou seja, depois eu desliguei, eu pensei: puxa, por que eu não falei isso? Por que eu não tinha uma resposta melhor? Sabe que é a resposta? A gente está pagando um preço, sabe? A gente está pagando um preço. Oração, sabe? Tem pessoas que amam orar, sabe? Ou seja, eles têm até um dom de intimidade com Deus. Eles fazem isso, é parte de um ministério mesmo, sabe? É um dom que eles têm. E outros, sabe? A gente ora por causa da disciplina e a gente sabe que isso é uma coisa muito bom para fazer, mas precisa de disciplina para orar bastante todo dia. Até fazendo todo dia é complicado. Ou seja, existe um preço que a gente precisa pagar, ok? Vamos lá? Debbie. Nós não vagamos em boas direções. Nós nos disciplinamos e priorizamos para chegar lá. Eu coloquei isso porque, às vezes, a gente fica boiando mais ou menos no mar, pensando, sabe? Não, porque... Eu vou chegar num lugar bom, sabe? Nós precisamos tomar conta mais do que a nossa chamada está exigindo. Então, eu quero pedir para vocês, e nesse tempo, esse próximo 10 dias que a gente vai jejuar junto, divertir junto, sabe? Orar junto. Eu quero pedir para vocês usar esse tempo para pedir por Deus algumas coisas. Primeiro, Deus, onde o Senhor está querendo a minha vida? O que é seu chamado para mim? Qual tipo de casamento o Senhor quer para mim ter com a cônjuge que eu tenho? Qual tipo de pai? Qual tipo de mãe? Qual tipo de filho o Senhor está querendo para mim ser? Qual tipo de crente? Pessoa cristã, sabe? Membro da igreja, membro da sociedade, sabe? Essas coisas. O que o Senhor está querendo? Por mim, realmente, começar a ir numa maneira um pouco mais agressiva para cumprir o destino total que o Senhor tem por mim. A segunda coisa que eu quero pedir é que você realmente faça uma retrospectiva de você mesmo. Onde eu estou? Que são as coisas que eu preciso trabalhar mais e chegar? Vamos lá? Finalizando. O restante desse provérbio, depois da parte de proteção, integridade, coisa assim, fala essa frase e eu vou pedir para a Debbie ler. O próximo tem cores ou não? Só, não, pode voltar. Tá. Eu quero você ver. Eu escolhi um cor que não foi legal. Viu a palavra? Caminho, veredas, caminhos das trevas, caminhos, veredas. Se dirige. Caminhos, veredas, caminhos. Viu quantas vezes em poucos versículos está falando sobre esse caminho que a gente está andando? Quando hoje à noite eu estava querendo transmitir mais ou menos isso, nós estamos caminhando. E nós podemos fazer isso em uma maneira mais certa, mais reta e mais rápida. Então, pode ler para mim? É muito, né? Pode. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, que seduz com suas palavras. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Então, a primeiro grupo, a parágrafo, fala sobre maus amigos. Pessoas que realmente a gente está andando, que não está ajudando nós. E a Bíblia fala muito sobre isso. E um das nossas orações principais que nós fizemos como pais, a nossa oração é a seguinte: Deus coloca amigos boas com nossos filhos. Quer um conselho, pais? Essa oração deve orar todo dia, porque só precisa um amigo para levar para os caminhos errados. Um namorado que realmente vai levar por até a segunda parágrafo, que fala sobre o caminho das trevas. A Bíblia fala, em inglês fala, a cama dela te leva, é um highway to hell. É uma BR até o inferno, que é uma coisa bem séria. É interessante porque essas passagens aqui estão falando, mas existe uma maneira para evitar isso. Sabe como evitar? Com sabedoria. Olhando a trajetória, viu como esses parágrafos estão falando um trajetório. Se você tem amigos desse jeito, esses amigos vão te levar até o inferno. Se você se envolve com uma mulher ou homem, esse jeito, até ele vai te levar para o inferno. Mas graças a Deus não termina com essas coisas. Mas fala sobre nossas palavras de hoje à noite, sobre pessoas justas, íntegras, fiéis e sábios. Se a gente vai praticar isso, gente, a gente pode evitar todas essas coisas. E nós temos exemplos, nós temos muito amigos que realmente a gente viu a vida destruída por causa dessas coisas. A Bíblia está dando um aviso para nós. Vamos andar sabiamente. Vamos ser um pai bem sábio. Vamos ficar em pé. Pai, eu oro por nós como uma família. Umas 10 horas, 11 horas, meio-dia.